Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Semana Santa. Vamos parar mais uma semana, o trem tá bom. Tá todo mundo com dinheiro, não tem inflação, não tem confusão, não tem ninguém, não tem nenhum político roubando o nosso dinheiro. Tá, beleza, vamos parar mais uma semana, vamos rezar um pouco, pecar um pouco também, né, porque ninguém é de ferro. Rapaz, esse Brasil, vou te contar, viu? A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Marcos Paulo e Daniel. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Zé Mulato e Cassiano. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Marcia Ferreira vai trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. A dica do programa de hoje, a Operação Lava Jato chegou ao ex-presidente Lula. Agora a cobra vai fumar. A sugestão do Beijar traz a música nova de Chico Rei e Paraná. Vejam que é a vida, né? No dia da missa de sétimo dia do compadre Chico Rei, a música ficou pronta. Como é que ele ia imaginar, como é que ele ia sonhar que ele estava gravando um disco e que ele não estaria aqui para poder ver esse disco, né? Vejam vocês como é que é a nossa avenida. Tem gente que é metida besta, que fica brigando por causa de poder, por causa de dinheiro, né? Rapaz, nós somos assim uma vela, soprou, apaga na hora. Eu começo trazendo aí, Zé Ricardo e Thiago, uma dose pra lembrar. Ei, paixão! Tem dias que tudo parece impossível, até mesmo esquecer você. Milhões de ideias passando na cabeça, essa dúvida vou levantar agora. Quem sabe ainda haja tempo, quem sabe esse meu sentimento seja medo da tal solidão, loucura do meu coração. Aí eu bebo, daqui a pouco eu já te ligo e você diz: eu bem tô te esperando aqui, verdade que é voltar pra e sem saber o que fazer, eu vou bebendo, vou tentando controlar, com uma dose pra lembrar e a outra pra te esquecer. E assim vou levantar agora, quem sabe ainda haja tempo, quem sabe esse meu sentimento seja medo da tal solidão, loucura do meu coração. Aí eu bebo, daqui a pouco eu já te ligo e você diz: eu bem tô te esperando aqui, metade quer voltar pra lá e a outra quer ficar aqui. Aí eu bebo e sem saber o que fazer, eu vou bebendo, vou tentando controlar, com uma dose pra lembrar e a outra pra te esquecer. Aí eu bebo, daqui a pouco eu já te ligo e você diz: meu bem, tô te esperando aqui, metade quer voltar pra lá e a outra quer ficar aqui. Aí eu bebo e sem saber o que fazer, eu vou bebendo, vou tentando controlar, dose pra lembrar e a outra pra te esquecer, e a outra pra te esquecer. E

cansado de tanto esperar a felicidade. Saí à sua procura no mundo sem fim. Tão depressa então me deparei com a realidade. Vi que ela existe para todos, menos para mim. Os amores que tive na vida todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço chorando sozinho. Os amores que tive na vida todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço chorando sozinho. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Zé do Rancho e Zé do Pinho, no colo da noite. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa a festa, pode deixar que o artista RBM Música resolve pra você. É a parte mais enjoada, viu? Porque os artistas, via de regra, são pessoas simples. Agora o povo que trabalha com ele é o povo enjoado, inclusive os meus. É mesmo, o povo trabalha com a gente, fica muito mais importante que a gente. É um negócio, rapaz, e não tem jeito, todo artista padece com isso, né? O povo levanta a crista, fica importante mais, porque ele é que decide quem fala com a gente e quem não fala. É um trem custoso. Agora, você pode resolver isso pedindo a RBM Música para ela contratar o artista para você. Porque nós conhecemos todo mundo e com a gente ninguém, né? Ninguém fresqueia não, como diria o gaúcho, né? É só você ligar 61998136601. 61998136601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com e você vai levar para sua cidade o show de Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981-3601. Eu vou atender o meu amigo Bezerrão. Bezerrão é lá de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. Ele fica lá no calçadão, aquele barrigão dele. E é o seguinte, ele durante a semana, ele reza o texto dos homens. Final de semana vai pecar um pouquinho, passa a mão no triângulo, né? e vai pro forró, né? E a dona Selimália não sai de perto, não, porque sabe com o mato que ela tá lenhando, né? Bezerrão, um abração pra você, um abração pro João Paulo, lá da rádio, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Norte, que transmite o nosso programa. O Bezerrão pediu, e aqui o Bezerrão não pede, não, aqui ele manda, né? Sérgio Reis, Pinga em Mim. Casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Mas nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro. Ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça, tô morrendo de paixão. Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito, sufocar meu coração. E nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Mas nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Ei, chegou a vez do gaiteiro, ai Tonhão, o subão na sanfona. É um gaiteiro de primeiro, no fandango segue animando, vamos dançar. Eu estou apaixonado, muito doido e ciumado daquela linda mulher. Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser. Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz. Eu preciso dar um jeito. Se eu a vejo em outros braços, vou fazer o tal regaço e meter pinga no peito. E nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Vamos seguindo com o baile, moçada. Nós não podemos deixar de dançar, que essa é muito bom. Pinga lá fora, ou melhor, chuva lá fora e pinga aqui dentro. Eu estou apaixonado, muito doido, enciumado daquela linda mulher. Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser. Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz. Eu preciso dar um jeito. Se eu a vejo em outros braços, vou fazer o tal regaço e meter pinga no peito. E nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Eita, panda do pinga de mim. Segura a flecha, que se olha a escapa da mão. Ei, já você tá gostando dessa, né, compadre? Tá vendo se não gostar? Vai gostar do quê? Pinga de novo, moçada. Vamos! Pinga de mim. Você também tá gostando, né, compadre? Pra ver se não gostar dessa, vai gostar do quê? O deputado do sertão, Sérgio Reis, pinga em mim. Para Dadá Soares de Unaí, ela falou para mim que é de Patos de Minas, mas mora em Paranaguá, no estado do Paraná. Ela agora faz parte do nosso Facebook. Dadá, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu, minha conterrânea? é pertinho do Coró. Patos de Minas é 120 quilômetros perto do Coró, né? Essa dupla estava sumida, mas é uma das melhores duplas da história da música sertaneja do Brasil. Vai cantar assim lá na Baixa da Égua, né? Música nova de Christian e Ralph, Esse Amor Que Me Mata. Canta, menina, ainda é triste, não. Esses meninos com cabelinho arrepiado devem morrer de vergonha quando escutam a dupla dessa cantar. Abraçando a Valéria Melo aqui de Brasília, ela tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Valéria, você agora tá no meio de uma turma boa, porque no meu Facebook tem dois perfis, um já tá com 5 mil e outro tá beirando os 4 mil, né? Mas não tem gente ruim não, de vez em quando encosta uma tranqueira, mas não fica não, que nós temos uma proteção divina. A turma que fica em volta aqui é só gente da melhor qualidade. A sugestão do beijar. Eu, pra tocar essa moda, eu fico com o coração pititim do tamanho de uma bolinha de gude, né? Como é que o meu compadre Chico Rei podia imaginar que no dia da missa de sétimo dia dele a música ficou pronta, né? Rapaz do céu, a vida é um negócio esquisito. Meu compadre Chico, novo demais, ele tinha 62 anos, ia fazer 63 no fim do ano. O povo já arredondou, mas ele ia fazer 63 no dia 11 de novembro, né? E aí o Paraná agora ficou com o pincel na mão sem a escada, né? Vamos ver o que ele vai fazer da vida. Mas eu vou trazer aí a sugestão do Beijar. Música nova de Chico Rei Paraná, Foi Pra Não Chorar. Eu te amo tanto, mas tô indo embora. Esse meu adeus é da boca pra fora. Minha vida inteira sempre vou te amar. Deus, eu tô com medo de me machucar. Suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E esse coração pediu pra ficar. As digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E desviei olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E esse coração pediu pra ficar. Foi pra não chorar, foi. Foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar aponta, a composição é do Ney, Chico Rei Paraná, Foi Pra Não Chorar. Engraçado que essa letra, se você prestar atenção, parece que está tendo uma despedida, não é? Presta atenção nessa letra para você ver. Meu amigo, e você que é uma pessoa que está lançando uma carreira, iniciando uma carreira, o divulgador é fundamental na sua vida, viu? E o Flavinho Beijar é um amigo de mais de 40 anos. Esse aqui, o que ele falar, eu assino embaixo. A voz dele é a minha voz, viu? Só você ligar 61-99813-601, 99813-601, e você vai contratar o maior divulgador do Brasil para você ficar famoso no estado de Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo do Brasil, e é o estado que mais tem show. Tem mais de 800 municípios. É festa para dar com pau. No próximo bloco, Bruno Aguiar, Guilherme Santiago e a música nova de Zezé de Camargo e Luciano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos brasileiros que estão fora do Brasil. O trem aqui parece que tá pegando um rumo, viu? É, presta atenção, vigia daí que nós estamos limpando. Nós estamos tirando a podridão aqui para você poder voltar para o Brasil, tá bom? Eu vou atender o pedido agora da Bete Alves, de Dom Basílio, na Bahia. Lá o nosso programa passa pela Tropicaliente FM, lá do Murilo Cares, daquela turma boa. E a Bete falou assim: Cleiton, eu gosto demais das suas músicas, mas hoje eu não queria ouvir música sua, não. Hoje eu queria ouvir uma música do seu filho. Ô Bete, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Ou o contrário, né? Quem falava isso é o Antônio Carlos Magalhães, né? Não é isso mesmo, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Porque filha é um trem assim que só quem tem pra saber o tanto que é bom. Mas também dá um trabalho, rapaz, custa caro, mas é bom, né? O meu garoto Bruno Aguiar, olha que moda bonita. A saudade é uma raiz. A saudade é uma raiz, uma matriz, um risco de giz, um faz de conta que quem conta faz que diz do amor cicatriz. Que não tá pronta. A saudade é um foco de luz, uma luz para se navegar. É um porto que não descobri, um veleiro pra iluminar. A armadilha de filha que alguém deixou ir. Saudade é uma ilha, não posso fugir. Brincar de ser triste pra não ser feliz. A saudade é uma raiz, uma atriz, um risco de giz, um faz de conta. Que quem conta faz que diz do amor cicatriz que não tá e não tá pronta. A saudade é um foco de luz, uma luz para se navegar. É um porto que não descobri, um veleiro pra iluminar. Armadilha de filha que alguém deixou ir. Saudade é uma ilha, não posso fugir. Brincar de ser triste pra não ser feliz. A saudade é uma raiz. Bruno Aguiar cantou dele, do Renato Castelo, A Saudade é uma Raiz, pro locutor Paulo Moraes Fernandes, de Tumbiara, no estado de Goiás. Ele agora chega para fazer parte do nosso Facebook. Ô Paulo Moraes, um abração para você, seja muito bem-vindo. Sucesso novo de Guilherme Santiago, Pindaíba. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago. Só esperou virar o que é um estável pra me mandar a intimação. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Me deixou na Pindaíba, só chapando pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. É a sentença mais sofrida. Seu juiz é que ainda ama essa bandida.

você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui. Só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes, tem que me envolver. Só com mentira, prazer por prazer. Prazer por prazer. Prazer. Música nova de Zezé de Camargo e Luciano, Se For Pra Judiar, pra Juju Famosa. Ela é tão famosa que ela não botou de onde ela é, mas não tem problema não, viu, Juju? Seja muito bem-vinda, você tá fazendo agora parte do nosso Facebook. Um grande beijo pra você. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. A Operação Lava Jato chegou ao ex-presidente Lula. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é sobre a situação do Brasil. No programa de sexta-feira passada, eu fiz um comentário e o meu amigo Jajá, da Novo Horizonte FM, lá de Gurinhatã, nas Minas Gerais, me mandou uma mensagem dizendo assim: Cleiton, você parece que estava adivinhando. Não é que eu estava adivinhando, é porque é uma coisa tão previsível que mais hora, menos hora ia acontecer. E calhou de acontecer no mesmo dia que o programa foi ao ar, né? A Polícia Federal levou o presidente Lula para depor sobre a ação coercitiva. E aí eu escutei todo mundo dizendo assim: ah, mas não sei o quê, não precisava disso que ele ia. Não ia, não. Convocaram ele, ele não foi, entrou na justiça pedindo para não ir, não foi, né? Mas o fato é o seguinte: o meu comentário, gente, no Brasil é o seguinte, se você comenta sobre um político, o povo já acha que você é do partido adversário. Eu não tenho partido nenhum, eu sou do PB, do Partido do Brasil, né? E para mim é o seguinte: a corrupção não é exclusividade do PT, a corrupção está em todos os partidos. Infelizmente hoje, a corrupção está nas câmaras de vereadores do Brasil inteiro, nas prefeituras do Brasil inteiro, nos gabinetes dos deputados estaduais, distritais, federais, senadores, na República, na Justiça. Ó, virou um trem esquisito. Essa semana aconteceu um fato aqui em Brasília, que nós tínhamos feito um negócio no governo aqui, tudo certinho, e na hora de liberar o contrato, o cidadão ligou para uma pessoa ligada a mim para pedir dinheiro para liberar. Não prestou. Eu liguei para o governador, falei: governador, tem um funcionário seu querendo me achacar, que contei pro governador. Em 2 minutos o cara soltou o contrato. Veja você, depois de tudo pronto, pelas vias legais, aparece um camarada querendo tirar uma vantagem indevida. Então isso virou uma praga. Só que é o seguinte, tem gente no Brasil que acha que está acima da lei. Não está. Quanto maior a autoridade, quanto maior a fama, quanto maior o prestígio, maior a responsabilidade dessa pessoa para com o povo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele perdeu uma oportunidade histórica. Foi o presidente que teve o maior apoio popular da história do Brasil. E ele começou a construir uma história muito bonita, mas depois ele se juntou ao que há de pior na política brasileira, a escória da política brasileira, e deu no que deu. No primeiro momento, quem formatou tudo isso foi o ex-ministro José Dirceu, que está na cadeia também. Num primeiro momento, esse dinheiro que eles pegavam não era para eles. Era para construir um projeto de um novo Brasil. Aí você podia até entender. Mas como todos eram de origem humilde, quando começa a ver o dinheiro, quando o dinheiro começa a chegar aquelas moças da bunda grande perto, os bons restaurantes, os vinhos caros, quem é que não quer o que é bom? E aí eles passaram a pegar o dinheiro para eles. E o pior é que tem muito brasileiro que ainda fica do lado do... Não é só o presidente Lula, não. Ele é apenas o chefe, mas é todo um esquema de poder, que não está só no PT, está no PMDB, está no PSDB, está em tudo quanto é partido. Tem muita gente da oposição que está levantando a voz aí agora também, que vai parar lá na cadeia, igualzinho os que já estão lá, entendeu? Então, quando eu faço esse comentário, não tem nada de partidário, eu não sou nem de um lado nem do outro. Qualquer que seja o partido, se precisar, eu sento o cacete mesmo. Porque, gente, agora, não adianta nada, nós estamos em eleição agora, esse ano. Chega na hora da eleição, você vende o seu voto. Olha só, como é que você fala de um corrupto se você também é corrompido? Se você vende o seu voto por R$50, eu vi lá em Estrela do Sul, lá em Minas Gerais, um absurdo. Um prefeito que fez um péssimo primeiro mandato, comprar a eleição, trazer 400 pessoas de fora para votar na hora da eleição, esparramar tijolo, cimento e areia, gastar R$3 milhões na véspera da eleição, dando dinheiro para o povo para ganhar com 89 votos de diferença, para ficar mais 4 anos metendo a mão no dinheiro do povo. Agora, a cidade que aceita isso merece. Como é que você vai vender o seu voto se é a única arma de cidadania que você tem? Eu espero que isso seja, primeiro, de alerta para os políticos, que agora, político famoso, poderoso, vai para a cadeia, entendeu? Ladrãozinho de galinha vai, mas vai topar com gente importante lá também. Então eu espero que isso seja um novo começo de um novo Brasil. E que nas próximas eleições você, pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Escolha bem para você votar, para a gente nunca mais a gente ver essa a tristeza. Eu fico com o coração triste de ver um ex-presidente da República, admirado no mundo inteiro, ser levado na marra para depor. E eu não dou poucos dias para ele estar preso lá em Curitiba, porque as provas são irrefutáveis de que verdadeiramente ele meteu a mão no dinheiro público e se locupletou, ele e a família dele todinha e seus amigos todos. Infelizmente, essa é a verdade. Sei que muita gente vai ficar com raiva de mim aí, porque tem gente que ainda adora esse cidadão, né? Eu não sei por que as pessoas não enxergam a verdade. Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí? Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio ouço a sua voz. Perdido em pensamento eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, ô brasileiro, Mato Grosso e Matias. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio ouço a sua voz. Perdido em pensamento eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar. Voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio ouço a sua voz. Perdido em pensamento eu só penso em nós. Porque não larga tudo e vem viver com a gente. E aí, Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí pra Martinha Lucena Amaral de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Martinha, um beijão pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você faz parte agora do nosso Facebook. Sucesso novo de João Neto e Frederico. Essa dupla é um sucesso atrás da outra, né? Moda Derramada. Se o seu plano era me ver sofrer, cê tá de parabéns. Ele tá dando certo, eu já tô no boteco e não paro de beber. Não desejo o que tô passando pra ninguém. Nem meu melhor amigo bebe mais comigo, cansou de ouvir sobre você. Mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá sabendo, tudo que você apronta eu fico remoendo. Garçom, desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Aumenta o som que a moda é derramada. Não desejo o que tô passando pra ninguém. Nem meu melhor amigo bebe mais comigo, cansou de ouvir sobre você. A mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá sabendo, tudo que você apronta eu fico remoendo. Garçom, desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Solta a voz, vai. Eu viro outro copo, essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ô paixão, essa tá gelada igual seu coração. João Neto e Frederico, Moda Derramada. Rapaz, quem tá com burro na sombra é outra coisa, né? Tem uns amigos meus que estão numa baita de uma segunda-feira pescando. Tem base um trem desse? Eles foram na sexta-feira e estão pescando até hoje, né? Quem me deu o recado foi o Geraldo Magela Rezende Pérez. Mas quem tá lá é o João Ari, o Serginho Machado e o Toninho, né? São amigos de longa data. Uma das riquezas que eu tenho são esses amigos da vida inteira. O Serginho é primo primeiro, né? E um amigo do coração. Porque ser primo, ser parente é um acidente biológico. Agora, amizade não. Amizade, ela é construída, né? O João Ari, por exemplo, é um camarada que eu gosto dele como se fosse meu irmão. O Toninho, o Geraldo. Então, quer dizer, é uma turma boa que está lá pescando no escuro. E vocês me fizeram pensar aqui no meu velho pai, Tonho Aguiar, que ele adorava o escuro, escurinho, escurão. É, boa pesca pra vocês aí, viu? Se é que vocês botaram o anzol dentro d'água, que eu sou muito mais vendo vocês pescando aí umas garrafinhas de cerveja do que qualquer peixe. Mas de qualquer maneira, o que vale é a farra. Tauan Rodrigues e Elba Ramalho, meu destino no teu. Você chegou com um sorriso e me fez renascer. Com jeito de moça bonita, me perdi por você. Mas você foi embora

todo mundo trocou na outra e vai trocar de novo dessa. O sistema é diferente. Não tem vendedor para passar de loja em loja. Você vai ter que ligar para mim. 61-9981-3601. 61-9981-3601. E aí eu pego o seu contato, passo para a fábrica, alguém liga para você e você compra direto da fábrica as lâmpadas LED da Uelmax Brasil, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, a Flora Solar, a Maria Lúcia Souza Lima, o Wilton Jesus Santos, Belina Maria, Emily Dias, Juliana Estelita, Maria Lima Dairel, Ana Paula, Cecília Rodrigues, Sérgio Antônio Silva, Maristela Gonçalo, Pedro Antônio, Alberto José de Oliveira, Odevar Ferreira, Josi Souza, Melila Pontes, Deusinha Barbosa e Eli Batista. Hoje é um dia difícil para mim, um dia complicado. Dia 7 de março é o dia do aniversário de uma das pessoas que eu mais amei nessa vida, o meu irmão Wellington Aguiar, o famoso Eto do Coró. Ele estaria fazendo hoje 67 anos, um menino ainda. Deus precisou dele e me contrariou demais. Me contrariou que eu até agora ainda estou rusgando, não aceito um trem desse não. Ele foi embora muito cedo, deixando muita saudade. E é claro que eu já estou vendo ele, eu acho que ele está lá no escuro pescando com os meninos lá, porque ele gostava demais da conta, né? Só Deus mesmo para poder dar conta da gente enfrentar essas vicissitudes da vida. E eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para abençoar os aniversariantes de hoje, desejando muita paz, muita luz, muita saúde. Ela vai trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 81. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi, eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de tal teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Ei, rapaz, que salmo bonito, hein? Salmo 81, festejar e obedecer, do CD de Salmos da Márcia Ferreira. O avô do João, Cleiton Aguiar, volte pra mim. você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora que vou fazer sem o seu carinho? Posso até morrer. Volte pra mim, volte pra mim. Meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou. E me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho? Posso até morrer. Volte pra mim, volte pra mim. Meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Cleiton Aguiar cantou dos The Kings, Volte Pra Mim. Essa música foi feita no dia 3 de julho de 1965, no alpendre da casa do Tio Juvencio e da Tia Leninha, né? Tava lá o Julinho, pegou o violão, começou a tocar e tal, e nós acabamos, é um grupo de pessoas, né? Nós éramos os Beatles de Coromandel, nós usávamos aqueles terninhos que nem os Beatles, cabelinho penteado pra frente, uma antipatia danada, né? E essa canção foi feita nessa época, Volte Pra Mim. O Josué Ribeiro, de Rio de Contas, na Bahia, chega todo cheio de intimidade. Cleitim, você é muito legal, gosto demais de suas músicas, são muito bacanas. Tô te escrevendo para te desejar tudo de bom. E... entendeu? Sinto que você tem uma energia muito positiva e é só para desejar tudo de bom. Sou seu fã, Josué Ribeiro, de Rio de Contas, na Bahia. Ele curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Ô Josué, toquei essa moda para você, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, o duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. O galo índio cantou, já está chegando a hora. No terreiro serenou, antes de romper a aurora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. que aqui em seu quartinho está tão frio lá fora. Seguirei devagarinho pra onde a saudade mora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Eu amo loucamente e sei que você me adora. Na falta de um bem ausente, geralmente a gente chora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Pois então que chore agora. É duplaço, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. Eu quero mandar um abraço muito especial para os meus amigos de Cerro Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul. É, a Alternativa FM começou a transmitir o nosso programa, passa às 14h30, e a cidade de Cerro Grande do Sul fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, tem, segundo o IBGE, 11 mil habitantes, é uma cidade nova, um município novo, tem 324 quilômetros quadrados, quem nasce lá é sul-cerrograndense. A fundação do município é de dezembro de 1988, portanto vai fazer 28 anos. O prefeito é o Elton Wolf Schwalm, do Partido Progressista. E o município de Cerro Grande do Sul faz divisa com Camacuã, Sertão Santana, Sentinela do Sul e Barão do Triunfo. Quem me passou essas informações é a Kellen Eimael, que é lá da Alternativa FM. E ela não está muito satisfeita com o prefeito, não. Diz que as estradas lá, as ruas estão tudo abandonadas. Ô, Ellen, tem uma vacina boa para prefeito ruim, é o voto, né? Esse ano tem eleição. Se o prefeito for bom, reelege. Se for ruim, dá as contas para ele, né? Tem uns prefeitos assim, que os FII, você pode observar, os FII começam a comprar umas caminhonetes, compram uns óculos e põe o óculos na testa. Eu não sei porque que todo novo rico põe o óculos na testa. Ô Kelly, um beijão para você, muito obrigado, tá transmitindo o nosso programa pela Alternativa FM de Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, tchê. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Deus não precisa de você para nada. Então, quando Ele te chamar, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Marcos Paulo e Daniel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Gente, o meu programa de televisão está em novo horário. Aconteceu o seguinte: meu programa passava às 10 horas da noite e foi subindo a audiência, foi subindo a audiência, foi subindo a audiência, e um programinha simples, rapaz. Eu pego duas cadeiras, sento um caboclo na frente, cruzei com ele, só isso, não tem novidade nenhuma. Não é que o meu programa é a maior audiência da rede? E aí, o que eles fizeram? Eles chegaram à conclusão o seguinte, porque eu não sei, o programa, a TV Globo, ela tem uma audiência enorme. O programa do Faustão é o programa que dá mais lucro para a Globo, mas eu não tolero o Faustão, eu tenho antipatia do Faustão, porque eu acho ele um péssimo comunicador. E todo mundo que eu conheço, eu também não gosto do Faustão. Falei, então vou fazer o seguinte, vou botar meu horário no horário do programa do Faustão, que aí lá vê, quem não quiser assistir, ele assiste. Eu, inclusive, eu não vou precisar assistir o Faustão, porque vai ter o meu programa para poder assistir, né? Então, a partir do próximo domingo, foi já no programa de ontem, foi às 19h30. Só que eles não me avisaram, eu dei o samba em muita gente, que eu anunciei a semana inteira para as 10 horas da noite, e passaram o programa às 19h30. Quase que até eu perco o programa, né? Então agora é 19h30, 19h30, viu? Você pode me assistir de qualquer lugar do Brasil, pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Se você não gosta do Faustão, você pode assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, agora às 19h30. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Marcos Paulo e Daniel Mão Boba. Não para, não para, não para não, não para não, não para não, não para não. Para, para, não para não, não para não, não para não, não para. Não adianta, nem que diga não paro, hein? Arrocha, menino! Ela insiste em fazer chá, mas eu acho que isso é só um jogo. Se faz de difícil na verdade, isso só aumenta ainda mais meu fogo. Ela insiste em fazer chá, mas eu acho que isso é só um jogo. Se faz de difícil na verdade, isso só aumenta ainda mais meu fogo. Tudo isso é combustível, o desejo impossível de calar em mim. E a minha mão boba insiste até ela dizer: não para, não para, não faz assim, assim, assim, assim. E é por isso que a minha mão boba insiste e não desiste nunca dessa provocação. Porque eu sei que no fim ela sempre me fala assim: não para, não para, não para não, não para não, não para não, não para não. Para, para, não para não, não para não. Em fazer chá, mas eu acho que isso é só um jogo. Se faz de difícil na verdade, isso só aumenta ainda mais meu fogo. Tudo isso é combustível, o desejo impossível de calar em mim. E a minha mão insiste até ela dizer: não para, não para, não faz assim, assim, assim, assim. E é por isso que a minha mão boba insiste e não desiste nunca dessa provocação. Porque eu sei que no fim ela sempre me fala assim: não para, não para, não para não, não para não, não para não, não para não. Para, não para, não para não, não para não, não para não. E é por isso que a minha mão boba insiste e não desiste nunca dessa provocação. Porque eu sei que no fim ela sempre me fala assim: não para, não para, não para não, não para não, não para não, não para não. Para, não para, não para não, não para não, não para não, não para não. Para, não para, não para não, não para não, não para. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcos Paulo e Daniel Mão Boba. Quem me mandou foi minha amiga Ritinha Sertaneja, grande divulgadora. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais, vocês param de me passar vergonha, viu? Presta atenção que eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Zé Mulato e Cassiano, o drama da dieta. É, compadre, como é que vai? Bom, senhor. Uai, o senhor tá assim com um tipo melhor, mais corado, né, compadre? É, divino. Andou emagrecendo, parece. Alguma dieta, compadre? Compadre, esse trem é um drama. É um drama. Tem pelejado, tem lutado. Isso não tem história pra você. É, vamos ver. eu andava muito mar, me sentindo na pior, pesado que nem manta e a barriga de lobó. E Guaralovira, do pescoço em te as viria, era uma bambeza só. A pressão subia e o trem dizia que eu podia até dar o nó. Suaíra, já imaginei, tô é no anzol, se não me cuidar, perco meu xodó. Perdeu o xodó, é nem um rio, compadre. Ô miséria, aí começa na idia, compadre. Eu percurei um doutor, um tratador dos melhor, um endocrinologista que me indicou se arigó. É verdade. O homem era competente, já foi rasgando o filó. O doutor Barbicha, assim meio bicha, leu minha ficha sem trololó. Que bongo! É triglicerídeo e colesterol, se não se cuidar, você vai pro pó. Ei, compadre, mas eu tô acabou com você, uai. Não gostei bem do penteado desse médico, não, pai. Fez o encaminhamento pra clínica Mossoró, a maldita nutrição, consulta cara que só. Uma doutora amarela, magrela que não socó. A nutricionista era satista, olhou na lista e falou sem dó. Nada de rabada nem mocotó, se não comer nada ainda é pior. Ei, maldita, miserável. Parece uma graia miserável. Eu topei o desafio, já me senti num bocó. De tanto comer só fuia, pensei vou virar um mocó. É, coitado. De comer couve serraia, ora por nove gondó. Era igual um grilo comendo aquilo, achava três quilos, perdia um só. Um espichincói que virou uma zona, e par sanfona largou um forró. Que difícil, hein, compadre? Engorda, emagrece, emagrece, engorda. É. Voltei, fui lá pro sertão, pro fundo do Brocotó, ouvindo o canto manhoso da Perdiz e do Jaó. Trabalhando no machado, na enxada foi cinchó. A obesidade é mais da cidade, a ociedade mata um coió. Maiação sadia é perder suor na academia dos cafundó. É verdade, pra ir o tempo é sério mesmo. Emagreço ou então se morre, compadre. É verdade. Ei, mas eu tenho complicado andar da dieta, compadre. Cruz credo, rapaz. Primeiro nós passava fome, porque não tinha comida. Depois nós não comemos, tem que passar fome pra emagrecer. Você vê que tem dos mais esquecidos, né, compadre? Tá em massa, não tem Deus, não, vai. É, tem difícil andar de emagrecimento. Cruz credo. A Faculdade da Música apresentou os mestres Zé Mulato e Cassiano, o drama da dieta. Ei, aqui vou te contar, juntou uma dupla muito boa da nova geração e simplesmente os melhores da história da música sertaneja do Brasil. Vitor e Léo e Milionário José Rico, Estrada Vermelha. Cheguei no alto do morro, virei meu cavalo, pude ver uma estrada infinita, tão triste e bonita no entardecer. Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha. Por ela veio a minha dor eterna, pois ele nunca mais voltou. Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém encontrou. Estrada vermelha,